Tem bastante viaturas aqui. Tem 395 viaturas aqui. Tem a viatura aqui. Tem a mensagem? É para seguir a viatura da defesa, pode seguir a viatura. Thank you.

contact with Salvador Operation 102.5. Truck of words in the vicinity of the drum. Otherwise, you received information alpha. Aeroporto Internacional de Salvador. Informação alfa. 0005. Zulu. Vento Runo. 50 graus. 07. Nós. Visibilidade maior que 10 km. Poucas nuvens. 2010. Ajuste de altímetro. 10. 15. Nível de transição. 045. Temperatura. 26 graus. Procedimento ILS. X-ray. Para pista. 10. Pista em uso. 10. Rádio farol. Salvador. Inoperante. Controle Salvador. 1-2-0. Decimal. 8-0. Torre operando na frequência. 1-1-8. Decimal. 9-5. Solo e tráfego. 1-2-1. Decimal. 9-0. Atenção. Taxiway. Alfa. Interditada. Entre. Taxiway. Juliette. E Indy. Colombo 70 via Mari para 5000, ajuste no 0 no 5. Salto 2707, solo 41 direita, 1219 só. 1219, 2707. B15, o ajuste. 2707, táxi via Alfa, Kilo Pátio 3, 4, Romeu, a posição. Alfa, Kilo Pátio 3, posição 4, 2707. 4, Romeu. 4, Romeu, 2707. information, course alpha, ready to copy. Alpha 084, clear to Lima, Echo Mike Delta via flight plan route, flight level 350. After takeoff, runway 10 left turn, book a departure and depart transition. Squawk 5447, Salvador departure 120.80. Alpha 084, just confirm the squawk 5447 and the transition is depart. Zulu, India, Papa, Alpha Romeo. Alpha 084, is back correct, coming right for pushback and setup. Pushback and setup on right for taxi. Your Alpha 084. Uno 70 reduza para mínima limpa. Original Gol 1170. Reduzindo, vou no 170. Looking for a way to listen in on local air traffic and stay current on radio communication? 40-Scan Radio let you listen to approach control, tower, or Unicom, whether it's a home, office, or airport. Available in either a desktop or a handheld model, the AirScan is a great way to monitor local aviation frequencies while still enjoying music or sports. It's ideal for pilots and aviation enthusiasts alike. The AirScan is really three radios in one, AM, FM, and VHF. You can listen to talk radio, sports, or music with the AM and FM modes, or aviation communications with the VHF mode. But with Sporty's exclusive aviation interrupt... Na torre 1 à noite, 95. 1 à noite, 95. Salvador, boa noite, 3305 via Mari para 060. Via Mari para 060, boa noite. Mantenha o perfil número 5, ajuste 1015. Meu papai comeu minha dor de espaço. 2000 autorizado de LS, 1015. 2000 autorizado de LS, 1015, minha dor de espaço. Juno 90 desce para 2.500. O Nono 70 desce para 2.000, reduz para 190. Aguarde a autorização do ILS. 2.190, vou no 170. Puxando a 633 para o táxi. 6 a 0, avô. Avião, ao... 6 horas, avô. Oxenem 3-1-3, táxi autorizado, via Índia até o ponto de espera da 1-0. Ponto de espera, torre 1895, ajuste 1-0, 1-5. 970, solo 53, direito 211 no solo. Direito 211, boa. Corrigiu 219, só. 219, para. Estabilizou ILS 6224 da Oceanera. Chama torre 1895. 295, obrigado, uma boa. Xené 6224, continue a aproximação, guarde autorização de pouso. Continua a guarda, 6224. O 1970 reduza para 170, autorizado ILS. 709-470. Sente uma deposição. 6224, livre pouso pista 10, vento no 60 graus, 5 nós. Autorizado pouso pistão no 08624. Tráfico pressa de 6 milhas. É 200, vou no ano, tá ligado. Papa 04, aproveitar que você vai pro ano, taxa Índia. Anti-holding point 1810. Anti-holding point call tower 118.95, 218.1015. Nono 70, chame a torre, 1895. 295, Nono 70. Aqui, 060, 3305. 3305, desce para 3000. 3000, 3305. Eco Zulu 90, 1500 pés, reporte visual com o campo. Reporte visual, né? Defende bate campo, América. 970, após o arcoide da Europa, autorizado Juliette, portão 7. 970, Europa, autorizado Juliette, portão 7, Bruno. América Line, 230, right to copy. Certo, América, 230. América Line, 230, clear to Kilo, Mike, India Alpha, via flight, plan route, flight level 380. Runway 10, after departure, left turn, Momo, departure. Mike Oscar, departure. And Nenin, transition. November, Echo, November, India Mike, transition. Squawk, 5452, Salvador, departure, 120.80. America 230, straight to Miami, via half south, flight level 380, runway 10, after departure, left turn out, right to Momo, Mike Oscar, Nenin, transition of November, Echo, November, India Mike. Squawk 5452, 120.8. Micah 230, read back correct, coming right for pushback and startup. 230, right. Rodrigo 170, agora livre pouso, vento 160, grau 5 nós. Livre pouso 990, vou 970. Salvador, boa, 6224. Oxana 6224, táxi autorizado Alfa Juliette, portão 3. Alfa Juliette 03, 6224. Gol 723, reduza para 220, desce para 4000. 220, 4000, gol 923. Da Luxané, autorizado, né, Matheus, no zero. Ativa, tem, visão, 1-0, retrês. Três, 3-0-5, nessa pro, autorizado, interceptar o log. Autorizado, interceptar o log, nessa pro, ativa, 3-0-5. Roger, 08, maintain holding point for 910. Maintaining holding point, 110, Europe, 104. 170, solo 58, livre direito, 219, solo. 219, solo, boa noite. Solo Salvador, eu vou 1170, boa noite. Voo no 170, taxamento via Alfa, reporte antes da taxa de Juliette, mantendo a posição. Portal previsto a 1-0, encontra-se ocupado aí. Assistente Alfa, reporte da Juliette. Zero, Eco Zulu November, final do ano 7, ciente, tem pouso autorizado, já é o estado. Vento 1-160 graus, 5 nós. Está autorizado o LF completo para o tanto 3305. Seu motivo. Seu mandarei estabilizado. Confirmando é o 03 para o 6224. Passemos. Clear to line up and maintain. Clear to line up and wait runway 1-0 0-4. 313 Oceané, decola aos 0100, chama o controle 120-8. 208, obrigado, para a próxima. 3305, reduza para aproximação e chama a torre 1-9-8-9-5. Reduzindo, 3305. Controle Salvador, uma boa noite, chama 6-2-6-3-3. Dirigindo, passando 2000 metros. Minha 3-3, contato radar, via da EL 360. Via da EL 360, 6-3-3. Eu digo isso, padrão. Clear, push back and start up, come right for deck, America 230. T23 desce via para 2000, autorizado LS no 025. É para 2000, com 1015, está autorizado para reportar no T23. Alpha 084, airborne at 03, call now 120.8. 120.8, obrigado. Torres Salvador, boa noite, TAN 3305, visão 1-0. Sente TAN 3305, livre pouso, pistão 0, vento 1-160 graus, 5 nós. Pouso autorizado na 1-0, TAN 3305.